refletido, meu Jesus, seu brilho, seu poder. Em casa pequenina flor, que aos pais possa alegrar, e do celestial pudor o aroma exalar. Na escola pequenina mão, que aceite com prazer o farto nutritivo pão da ciência e do saber. Igreja pequenina, voz que louve ao Salvador.